Sessão das Seis. Isso aí, ouvintes da Rádio Fiscar, chegou sexta-feira, chegou 6 horas da tarde, chegou o Sessão das 6 aqui para vocês na Rádio Fiscar 95,3 FM ou pelo site radio.ufiscar.br. Quem vos fala é Maurício Zatoni, como todas as sextas-feiras aqui, junto de outros locutores ilustres. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e você está conectado aí na Rádio Fiscar 95,3 FM. Você pode entrar em contato aqui com a produção do Sessão das 6 através do nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. A gente está aqui logado, vamos conversar com vocês, se vocês tiverem alguma coisa aí para falar para a gente. Pode também falar ao vivo com a gente no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com, e pode acompanhar os nossos programas antigos no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Vamos então introduzir o tema da noite de hoje, né? Vai ser uma especial novelas brasileiras e suas trilhas sonoras, né? A gente já fez isso o ano passado e essa é a segunda versão, com outras novelas e outras músicas. Bom, e há quase um ano atrás, né, amor? Você falou que há quase um ano atrás a gente trouxe as três músicas mais tocadas nas novelas e as trilhas sonoras de novelas que mais tinham marcado aí a virada dos anos 2000. E se agora também no programa Novelas... Diríamos Novelas Brasileiras 2, a gente vai viajar aí pro passado e relembrar algumas novelas mais antigas, só que não tanto, né? Mas novelas então dos anos 90 e anos 80, quando elas eram consideradas melhores que hoje em dia, ou sei lá, a gente também acreditava mais nas novelas e se deixava levar mais, né? Mas eu acho que elas eram um pouco mais intrigantes, você não acha, Gabi? Ai, acho. Não, mas eu acredito mais na segunda hipótese. Acho que a gente que deixou de embarcar. E era também uma época, pelo menos, isso já é certeza, que era uma época que as emissoras se preocupavam mais em lançar um LP com as faixas da trilha sonora. E isso lançar assim, já no final da novela, pra continuar explorando o que dava pra vender ainda, né? Bom, e elas chegavam a ter Dire Straits, Sérgio Mendes, Elton John, David Bowie, Eric Clapton, Bee Gees... E todo mundo, ABBA até o ABBA, além de muito MPB, música sertaneja e os ritmos que estavam pegando aí no Brasil no momento, né? Nos anos 90, final dos anos 90, teve um momento, um boom reggae, assim, e isso tá presente também nas novelas, né? A gente vai começar, então, pelas novelas dos anos 90. A gente fez uma seleção maior aqui de novelas dos anos 90, justamente porque a gente se lembra mais delas, assim, nós locutores, pelo menos. E a Globo, ela dá pra dizer que ela faz um rodízio entre os escritores dela desde sempre, né? E os anos 90 foi a década aí do Silvio de Abreu, Glória Pérez, Maria Adelaide Amaral, Antônio Calmon, Agnaldo Silva, Ivani Ribeiro, e também o Benedito Rui Barbosa. E não por acaso, os anos 2000 eles também estão dominando aí, porque estão sempre por aí, né? E o Carlos Lombardi, Miguel Falabella, Gilberto Braga e também o Manuel Carlos tiveram a sua vez aí nos anos 90. Bom, e cada escritor ele tem um perfil diferente, né? E assim essas novelas são encaixadas nos horários que elas têm mais a ver, né? Antônio Calmon, Miguel Falabella e Carlos Lombardi, por exemplo, geralmente escrevem novela por horário das 7. Tem uma trama mais descontraída, uma coisa mais de comédia, né? Já agora Pérez e o Benedito Rui Barbosa acabam tendo umas coisas mais épicas, mais grandiosas, e aí ficam pro horário nobre, que é a chamada novela das 8. Que é o Star System da Globo também, né? A nata, né? Já as novelas das 6 eram quase sempre de escritores novos, era como um laboratório aí pros novos escritores que estavam chegando. Vamos então citar algumas novelas daí dessas épocas? Rainha da Sucata, Barriga de Aluguel, O Dono do Mundo, Vamp, quem não lembra do Vamp, Mulheres de Areia, Renascer, Rei do Gado, 4x4 e por aí vai. Então agora a gente vai para uma novela bastante conhecida dos anos 90, vou começar a tocar o BGzinho dela que vocês vão se lembrar. Pessoal, essa novela é Explode Coração. Foi uma novela da Glória Perez, exibida nos anos de 95 e 96. Faz tempo, hein? Mais de 10 anos. E você se lembra delas, tenho certeza, né? Foi a novela... É, foi a novela que apresentou os ciganos Dara e Igor, vividos pela Teresa Seiblitz e o Ricardo Mack. Infelizmente, depois... Que até hoje é o cigano Igor. Que até hoje é o cigano Igor. Acho que ele nunca conseguiu fazer alguma coisa sem ser relacionado ao cigano Igor. E como toda novela da Glória Perez, ela trouxe temas contemporâneos polêmicos, né? No caso dessa novela, foi o desaparecimento de crianças e os encontros marcados pela internet. Veja só, né? Que hoje 10 já... 10 anos atrás. 10 anos 15, atrás. 15, né? Isso, 15. 15 anos, exatamente, 15 anos. E foi também a primeira vez que o povo cigano, que todo mundo sabe que também vive no Brasil, foi retratado como protagonista de uma novela, né? Bom, e foram lançados 3 LPs de trilha sonora. O nacional, o internacional, que geralmente é o que acontece, né? O básico. E o Coração Cigano, que só tinha músicas ciganas. A música Macarena foi popularizada nessa novela e está no álbum internacional. Então... graças ao Explode Coração, Macarena chegou pra gente. É, né? Graças ao Explode, essa novela, todo mundo dança essa música em até formaturas. Até hoje, em casamento e formatura até hoje. Vamos escutar a música Se Fue, do grupo Vênus, uma música dance, e a gente não achou muita informação sobre a banda, né, a banda Vênus. Mas a música foi muito popular na época da novela aqui no Brasil. Então vamos ouvir Se Fue com Vênus. Quando nós cantemos pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Estamos escutando agora a música Se Fue, do grupo Vênus. E eu acabei de chegar aqui no estúdio, tô com vocês também aqui no programa Sessão das Seis, eu, Luiz Henrique Ferreira. E vamos falar de mais uma novela. Agora a gente vai falar de Explode Coração, que é uma novela da Glória Pires, que foi exibida entre 95 e 96. Na verdade, a Se Fue é do Explode Coração, mas agora a gente vai falar da Indomada. Pegou o bom de andando. Peguei o bom de andando. Inclusive, essa música que a gente começou o BG, essa música do Rick Martin, a Maria, aproveitava a mesma pegada da dançante de Explode Coração, que era a trilha sonora da Salsa e Merengue, que era uma novela do Miguel Falabella. Bom, mas aí a gente vai falar mesmo da novela Indomada, que é de 97, uma novela do Agnaldo Silva. E a história, ela se passava em Greenville, uma cidade do litoral nordeste brasileira. Construída à imagem e semelhança da antiga Inglaterra, assim. Era até engraçado que o pessoal de lá, eles dirigiam do lado direito, assim, do carro. Eles se achavam muito os ingleses, assim. E lá viviam Maria Altiva, pedreira de Mendonça e Albuquerque, né? Um nome super grande aí. Que é a vilã vivida por Eva Vilma. E que falava expressões em inglês, com sotaque nordestino. Era uma mistura aí, o linguajar, né? No último episódio, a Maria Altiva, depois de desaparecer num acidente, vira fumaça e sobe pelos ares da cidade. Sob o olhar de toda a cidade, dizendo a seguinte frase: I will be back. Essa cena virou um mito, assim, na novela, das novelas brasileiras, né? Uhum, foi mesmo. Virou. Com um monte de fumaça, né? Engraçado. Bom, e a Indomada era a personagem de Adriana Esteves, que era a Lúcia Helena de Mendonça e Albuquerque. A abertura era a criação do Hans Donner, como todas as outras Todas as outras novelas. É inspirada na fuga de Inhas. Na figura do... Na figura de Yansan. E é o modelo que corre e vence os obstáculos na abertura ali, né? É a Maria Fernanda Cândido, que ainda não trabalhava como atriz, né? Ninguém conhecia ela ainda. Então, da trilha sonora dessa música, a gente vai ouvir justamente o tema dessa personagem, Lúcia Helena, ou só Helena, justamente a Indomada, que é a música Unicamente, da Débora Blando. Eu acho que, se eu não me engano, essa novela lançou a Débora Blando mesmo, assim, no... A Débora Blando só apareceu em trilha de novela, ninguém nunca mais viu nada, né? E lançou a Adriana Esteves também, né? Acho que foi a primeira novela dela. Não, a Adriana Esteves já tava com... Mas talvez como protagonista. Como protagonista, com certeza. Eu me lembro de ter lido na pesquisa que tava pleiteado uma outra atriz pra fazer a Indomada, e ela recusou. No próximo bloco eu confirmo pra vocês quem era, e a Adriana Esteves que pegou o papel. Aí eu lembro que ela foi selecionada, assim, um dia no supermercado, assim, pra algum produtor da Globo. Foi abordada. Grande Adriana Esteves. E aí depois até ela aproveitou esse estereótipo do personagem dela em outras novelas, né? Até a gente lembra da Adriana Esteves meio louquinha, assim, meio revoltada. Rebelde. Então vamos escutar Débora Blando, Unicamente, trilha sonora da A Indomada. Iemanjá nas ondas. dimensão. Sessão das 6, você está escutando aqui no 95,3 FM ou no site www.radio.ufscar.br. Aqui na Rádio Ufscar, a gente acabou de ouvir a música Unicamente, da Débora Blando, que era a trilha sonora aí da A Indomada. Lembraram, né? Putz, essa música foi o maior sucesso na época. E hoje em dia, né? Hoje em dia ela é meio brega. Bom, agora a gente vai um pouco mais pro início da década de 90, eu acho que bem os anos 90, o 1990, para a novela Rainha da Sucata, que ela foi escrita pelo Silvio de Abreu, e foi a primeira vez que o Silvio de Abreu fez uma novela das oito, né? Novela das oito, essas no horário nobre. Que começa às 9h30. Isso, desde sempre. E o Silvio de Abreu antes ele só tinha assinado novelas das 7. Mas aí, a partir da segunda metade dessa novela Rainha da Sucata, que era das 8, que era uma novela humorística, assim. Ela deixou de ser de humor e passou a ser uma novela mais dramática, mais séria. E ela contava a história da Maria do Carmo, que era uma sucateira herdeira do Império de Ferro Velhos, da família, né? Bom, em julho de 1990, a Globo estreou a minissérie Boca do Lixo, que era de autoria do Silvio de Abreu. E ainda neste mês, a novela Sassaricando, também do Silvio de Abreu, passou a ser apresentada no Vale a Pena Ver de Novo, né? Então, assim, durante duas semanas, a Globo estava com 3 atrações no ar, diariamente, do Silvio de Abreu, né? Overdose. Overdose. Não, eles realmente começaram a gostar do cara, né? É, curtiram mesmo. E também essa novela, ela lançou 3 discos de trilha sonora, que foi os dois, né, básicos, né, o Nacional e o Internacional, e um outro, o Lambateria Sucata, com músicas mais dançantes aí. E aí a gente vai escutar agora a música do Colin Hay Band, Into My Life, que era a música do tema do personagem Rafael, interpretado aí pelo Maurício Matar. Maurício Matar é meio falecido já, né? Porque ninguém ouve falar. Acho que ele abandonou a carreira de ator. Carreira artística. Ou ele deve estar em alguma outra emissora, assim. Pode bem ser. Menos em foco, né, ultimamente. Bom, vamos escutar então essa música aí, aqui no Sessão das 6. Stained with my red wine, I've been staring at the fire. I keep on looking at the time, I'm waiting on you. I can hear the howling wind, yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Black eyes, wicked smile at you, flash as you walk through my door into my life. Stop. to dance for me. I still can't light up your fire, so I'm waiting on you. From time to time, I feel so blind, and there's into my life, into my life, into my life. All right. You call me on the telephone. You say that I am always busy. So why am I here all alone, waiting on you? I pick you up in my white car. I could fall ever so easily. Why you keep me hanging on? I'm waiting on you. But still, those big black eyes, a wicked smile. Sessão das seis. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long long li long long long. Come on. A la la la la long. A la la la la long long li long long long. Estamos de volta com Sessão das seis. Acabamos de ouvir Into My Life do Colin Hay Band, trilha sonora da novela Rainha da Sucata, exato. Tema do personagem do Maurício Matar. Agora vamos para uma próxima novela dos anos 90, que é Mulheres de Areia, que foi exibida em 93, escrita por Ivani Ribeiro, e ela era já um remake de uma novela com o mesmo nome, Mulheres de Areia, exibida em 73, 74 pela Rede Tupi, que ao invés em 93 a gente teve a Glória Pires como as gêmeas antagonistas ali, e em 73 a gente teve Eva Vilma vivendo aí as duas personagens principais. Em sua mocidade. Em sua mocidade. Tenra idade. É, e o enredo dessa novela Mulheres de Areia, né? Tem o personagem Rico, né? O Marcos Assunção, vivido pelo Guilherme Fontes, que ele se apaixona por uma das irmãs gêmeas, a Ruth. Mas ele acaba mesmo envolvido por Raquel, que é a irmã gêmea malvada, assim. Enquanto a Ruth, né, que é a irmã boazinha, realmente ama o Marcos, né? A Raquel só quer sua fortuna. E quem percebe tudo isso é um outro personagem, o Toninho da Lua, que é famoso por esculpir mulheres nas areias da praia. E que sofre com as perseguições e com as maldades dessa irmã gêmea mal, assim, Raquel. Era super deprimente quando a Raquel chegava e chutava as esculturas de areia, as mulheres de areia. Muito triste. Mas depois de um tempo virou engraçado, assim. Hoje é engraçado. Hoje, né? Então a gente vai ouvir uma música da trilha sonora da Mulheres de Areia, que é a música Gita, do Raul, todo mundo conhece. E ela era tema da personagem Tônia, vivida pela Andrea Beltrão, inclusive a capa do... Não, não é, de outra novela aqui. Ela era a capa. Essa capa dos dois álbuns, nacional e internacional, dessa novela, eram justamente a Glória Pires e o Guilherme Fontes. A gente vai ouvir Gita, do Raul, aqui no Sessão das Seis, tema da personagem Tônia, de Mulheres de Areia. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. O blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Pergunta, perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Never mind the stars in the sky, never mind the wind and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Isso aí, a gente tá ouvindo aqui o Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir a música Guita, do Raul Seixas, que era aí a trilha sonora da novela Mulheres de Areia, tema da personagem Tônia, vivida pela Andrea Beltrão, que é uma atriz que eu gosto pra caramba da Andrea Beltrão, principalmente depois do filme Verônica. E agora a gente vai pra uma outra novela dos anos 90, que é a novela A Viagem. Talvez falando só o título da novela a gente não lembre tanto, mas logo o Luiz vai contar um pouquinho do enredo dela pra vocês. E essa novela Viagem, ela foi logo em seguida da Mulheres de Areia, e que a Ivani Ribeiro, ela começou uma outra novela. A Viagem, essa versão da Viagem de 94, foi exibida no horário das 7, que tratava-se de um remake de uma outra novela também chamada A Viagem, de 75. A Ivani Ribeiro, ela ficou bastante conhecida por fazer remakes de novela dela mesma, dos anos 70, né? A primeira Viagem era de 75 e ia pelo ar pela Rede Tupi entre 75 e 76, só que no horário das 8. E essa foi a Viagem de 94, a última novela que a Ivani Ribeiro escreveu, que ela faleceu no ano seguinte, 95. E essa novela A Viagem, ela tinha um enredo baseado no espiritismo, né? Aliás, parece que tem um grupo, né, na Globo, né, que faz bastante novela sobre esse tema, assim, do espiritismo. Inclusive tem uma no ar agora. Ah, é? Tô meio por a novela fora. Das seis agora, mas eu não lembro o nome. E o filme Nosso Lar, que é do núcleo da Globo também, da Globo Filmes. É. Nela, o personagem Alexandre Toledo, ele se suicida e passa a morar no Vale dos Suicidas. Na metade da novela, seu espírito volta para atormentar outros personagens, que são os personagens principais, né? Otávio e Dina. Aí interpretados por Antônio Fagundes e a Cristiane Torloni. Eles também morrem e se reencontram num lugar chamado Nosso Lar, que é uma colônia espiritual. De lá eles tentam reverter a influência diabólica de Alexandre sobre seus entes queridos na Terra. Bom, e da trilha sonora dessa novela, a gente vai escutar mais uma de amor, que é do Blitz, que é o tema, era o tema da personagem Bia, vivida por Fernanda Rodrigues. Inclusive, essa novela rendeu para Fernanda Rodrigues um prêmio de atriz revelação. Antes disso, ela tinha feito algumas poucas coisas, mas nessa novela tinha um papel bem importante na novela. Não me recordo, também não tem informação aqui. Então a gente vai ouvir mais uma de amor, a famosa Geme Geme, do Blitz. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: perdi meu amor, meu paraíso, do tudo que eu tenho, por um aviso, seja sob o sol, ou debaixo de chuva, por minha alma gemir, por você. A gente gente tava escutando a música... É a música Gemi, Mais Uma Gemi. De Amor. Mais Uma de Amor, do Blitz. Gemi Gemi. Mais conhecida como Gemi Gemi. E agora a gente vai chegar finalmente aos anos 2000, nas novelas aí do ano 2000. É, e as melhores novelas, elas estão na primeira metade da década, né? É, e uma que todo mundo certamente assistiu e se lembra é a novela Uga Uga, né? Uma novela bem agitada, assim. Foi uma novela do Carlos Lombardi, exibida entre 2000 e 2001. É, e quem não se lembra, né, das personagens, né? A Maria João, o Baldock, o Beterraba, a Bionda, a Dona Pierina. Que era vivida pela Nair Belo. A falecida Nair Belo. Foi, né? Maior saudade dela, né? Né? E também do índio loiro, o Tatuapu. Bom, e a novela revitalizou aí o horário das sete, que estava em baixa, devido ao fraco desempenho da novela anterior, que agora eu nem lembro qual era. Mas a novela acabou sendo polêmica, porque o Ministério da Justiça obrigou a reedição de dois capítulos por cenas de violência, né, questão de horário e classificação, e ainda advertiu a Rede Globo pelo excesso de cenas de nudez. Que era aquela galera que vive sem camisa e tal, né? Que hoje em dia já virou várzea. E logo após o fim da novela, o Ministério classificou como impróprio para menores de 12 anos. É, e a comissão e da Conferência em Marcha dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil também criticou as cenas da novela que estereotipavam a cultura indígena. Apesar de que o escritor Carlos Lombardi disse tentar... eliminar um pouco as referências aos indígenas brasileiros nessa novela, né? Já que ele se... e até o idioma, ele não queria fazer com que o Tatuapu falasse tupi-guarani. Aí ele se baseou num som, na sonoridade dos índios do Haiti pra criar uma língua, né, pro personagem, né? Então a gente vai ouvir a música de abertura da novela, que era aquela que embalava umas cenas em quadrinhos com os nomes dos atores, né? Eu quero ver você falar o nome dessa música. Eu acho que o nome da música se diria Kota Ritanga. É o nome da música da abertura, né? Uma música muito difícil de encontrar na internet, mas você pode encontrar ela no YouTube pra assistir, claro. E quem canta essa música é uma neozelandesa chamada Hine Hewi Mohi. ou quase isso. Ou quase isso, é. E não, essa não é uma música. Uma música indígena brasileira, né? É neozelandesa. Então, vocês vão se lembrar aí da abertura de Uga Uga, que era inesquecível. Essa música também é muito boa. Então vamos lá, com Hine Hewi Mohi, Kota Ritanga. nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci, há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Acabamos de ouvir aí a música de abertura da novela Uga Uga, aí da neozelandesa Heine Werri Morri. A música chama Kotahitanga, também conhecida como Union. É, não sei. Talvez no ocidente, né? Agora vamos falar do Anjo Caiu do Céu, que é uma novela que veio logo depois do Uga Uga, aí no horário das 7 também. E começou aí em janeiro de 2001. Foi escrita por Antônio Calmon. O fotógrafo João Medeiros, que era o Tarcísio Meira, após morrer em um atentado neonazista em Praga, tem a chance de voltar por 6 meses, de reviver, né? Por 6 meses, mas só se fosse para ajudar as pessoas da família dele, no caso, né? Acho que era uma chance de redenção para ele, né? Que ele tinha abandonado a família para levar uma vida aventureira em outro país, né? O anjo Rafael, que é ouvido pelo Caio Blá, que eu acho que foi o seu primeiro personagem como protagonista, né? Foi lançado aí, né? E é quem lhe concede essa possibilidade, né? O Rafael que negociou ali a volta do... Uma referência até ao anjo Rafael, o bíblico, eu acho. Provavelmente. E a novela também apresentou a atriz Débora Falabella. E antes ela já tinha feito... Eu acho que ela já tinha feito uma Malhação, assim, mas aí ela tava com um grande personagem, né, um grande papel dentro do Anjo Caiu do Céu. E a sua personagem fez dela a queridinha do cinema brasileiro, só que do cinema mais mainstream, que é o cinema da Globo Filmes, né? Depois da novela, ela fez vários filmes e também várias outras novelas. Aí se destaca o Dois Perdidos Numa Noite Suja e o Lisbélio Prisioneiro. E aí a novela, ela fez logo em seguida também a novela das 8, O Clone. É, e essa novela, ela também lançou 3 álbuns de trilha sonora, né? O Nacional, o Internacional e o Boate LZ, que tocavam as músicas que tocavam na boate da personagem Virgínia, a Débora Evelyn. E eu lembro que era uma novela que tinha uma trilha sonora muito boa, assim, mais jovem, assim, eu as lembro, músicas eu da Rita Lee. Eu tinha CD Pato também. Fu. Tinha. É. Não, tanto o Nacional quanto o Internacional são muito bons. A abertura. Tudo meio desligado. É. Bom, e aí agora a gente vai escutar a música tema do Anjo Rafael, a música colombina do Ed Mota, aqui no Sessão das 6. Mama. Tá escutando Sessão das Seis, aqui com uma seleção incrível de músicas de trilhas sonoras das novelas dos anos 90 da Rede Globo, as novelas aí que a gente consegue se lembrar só do título, né? A gente acabou de ouvir então Ed Mota com a música Colombina, trilha sonora da novela Um Anjo Caiu do Céu, que pelo menos todos que estamos aqui no estúdio hoje temos o CD em casa. Agora a gente vai falar a programação de cinema na cidade de São Carlos. E eu vou começar falando pra vocês, o Cine Fiscar, semana que vem, quarta-feira, como de costume, às 19 horas, continua o ciclo de animação no cinema com o filme Waking Life, do diretor Richard Linklater. E no CDCC, amanhã, às 8 horas, vai ocorrer a exibição do filme A Casa de Alice, um filme brasileiro de 2007, direção de Chico Teixeira. Lembrando que o Cine Fiscar e o CDCC são cineclubes gratuitos. Aí no Sesc, amanhã, sábado, dia 11, o filme Fora de Jogo, um filme iraniano, vai passar amanhã às 18 horas. E no domingo, dia 12, o filme O Escritor Fantasma, que é um filme aí francês, alemão e britânico, filme de 2010, do Roman Polanski. Isso, e lá no Cine São Carlos continua em cartaz O Nosso Lar, que é inspirado na obra do Chico Xavier, dirigido pelo Wagner de Assis. Tá lá em todos os horários, pode conferir esse filme a hora que você quiser. E no Cine Iguatemi tem a exibição de 4 filmes. Os Mercenários, Como Cães e Gatos 2, Karate Kid e Nosso Lar. Bom, e a Sessão das 6 de hoje vai ficando por aqui. Queria lembrar que vocês podem acessar o nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. E aí ouvir ou baixar os nossos programas antigos, desde o primeiro até os atuais. Baixar e ler um pouco mais sobre os temas que a gente já tratou, né? Pode mandar e-mail pra gente também, sessãodas6@gmail.com. E pode sempre aí durante a semana manter contato com a gente no nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. Isso aí, segue a gente, segue nós. E o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e Luiz Henrique Ferreira. Bom, e agora a gente vai deixar aí pra vocês escutarem a música do Rick Martin, Maria. Maria? Ou não, Maria. Só Maria. que tocava na novela Salsa e Merengue, dirigida pelo Miguel Falabella. Isso, era a abertura da novela. Aquela abertura bem brega. Bem, né? Brega, era fundo pink com umas maracas, assim. E umas silhuetas dançando. Era bem era bem novela da sete mesmo, de descontração, assim, novela humorística. Era. Vamos ouvir então acabar. Vamos começar a noite de sexta-feira numa vibe Rick Martin. Um, dois, três. Isso aí, pessoal. Ótimo. Então, boa noite, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Seis.